Tango Echo Zulu November. Apenas o transponder. Tango Tango passou outra vez o passinho que passou. Solicita para liberar o litoral. Iniciar sobrevoo no Iguatemi. Autorizado sobrevoo Charlie Alpha Tango. Autorizado, da presente. Tá? Estamos mesmo agora na sequência 1288 e ao término 1260. 1288 Barra Romeu Charlie Alpha Tango informa o helicóptero sua posição de 11 horas e 2 milhas de um rádio 44, mantendo 510. 11 horas e 2 milhas de um rádio 44, vai manter mais 3 minutos e sabe qual é o motor da rodada. Barra Romeu Hotel, Romeu Gol. Dia confere e pronto, cópia, nível 360 Guarulhos. Voo 759, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada Pistino 0, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda após Leda, Motiva, onde intercepta a rota Pesulu no 0, segue alto plano de voo. 5035, eu transpondo o controle 120, decima 8, voo 759. Sim, autorizado Guarulhos, 360 conforme, decolada 10, com curva direita, da El, Leda, Motiva, 5035, 2080, voo 759. Confirme a rota copiada? 360, Zapazuru 10, perfil da El, Leda, Motiva. Correto, Bono 759-062, o portão é após quando pronto, estacionamento pushback. Sim. Nós vamos ter nível de decolagem da 1-7, o vento é de 1-4-0 graus com 13 nós. Salvador, compartilhando Mike Xuelima, informando o término de reboque no gate número 10. Gente, Mike Xuelima, até a próxima. Graças, bom dia. Plano 3597, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. No ponto de espera chama Torre 802, decimal 95, altímetro no 0, no 7. Foco de Lua Nova está autorizado já direto destino livre ascensão 065. Quando possível, estimado para pouso. Muito grato, 065, direto a presente. Está estimando o pouso ao 0010, senhor. Hotel Romeo Golf. Bom dia, 3597, é linda, cola no 0, venta de 1, 4, 0 graus, com 12 nós. Passeio 2223, informação em curso Índia, confere, pronto, cópia com vitória da conquista, 180. Cópia. Passeio 2223, autorizado, vitória da conquista, nível de voo 180, decola da pista no 0, primeira curva direita, fechada saída após, transmissão elefa, após elefa, opiló, após opiló, direto vitória da conquista. 5026, transponde o controle 120, decimal 80, passeio 2223. 0 passando conquista, decolando no 0, perceba agora eleva após a porta, primeira direita, direto, retorno da conquista, vai acionar 5020 com controle 1208, passando 2023. Só corrigindo o transponder 5026 e o nível 180. 5026, 2023, nível 180. Correto, posição no 3 remoto, na próxima do ponto, estacionamento pushback. Contra pronto, passando 2023, obrigado. decimal controle, transfira no 7. No 8, controle no 20, decimal 8. O transponder é o 50 no 7. Tá com 50, 50 no 7, transponder é o 208, transfira no 7. Salvador, bom dia, 3597, passa 2000 pés, na Arbor. 3597, bom dia, contato radar, tudo para o nível 360, autorizado direto elétrica. Subindo ao 360, volante voando, direto elétrica, 3597. Papa Romeu Hotel, Romeu Golf, está na torre, 1-1-8-9-5. Uma torre, ingrado, Maria. Torre, Papa Romeu Hotel, Romeu Golf. Gentileza? É o Papa Romeu Hotel, Romeu Golf, está em Cajazeiras, retorne em mais. Gente, até o Romeu Golf, descoe tráfego abandonado, setor, reporte no solo controlado. Reportará no solo controlado até o Romeu. Você já para o meu Charlie Alfa Tango? Para o meu Charlie Alfa Tango, reporte passando através do parque de Iguaçu. Alfa Tango, está na torre, Uno, Uno 895. 1895, Zé. Oi, bom dia novamente, Alfa Tango, está na Bom dia, Thiago Fatango, prossiga. Passou através do parque de Itaçu, intenção foi ingresso e pouso, circuito da 97. Sente-se autorizado ingresso e circuito da 97, vai fazer circuito não padrão, base pela direita, reporte para girar base. Está autorizado o cruzamento do eixo da 1028, Thiago Alfa Tango. Está presente e autorizado o cruzamento da 1028, vai efetuar o circuito não padrão para a direita, 97, Thiago Alfa Tango. 350 via Upper Zulu 17. A subida será Pouca Transição Aracaju, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 10. Código transponder 5037 e o controle 120 decimal 8. Autorizado Recife, voo 350, decola Upper Zulu 17, decola 10, esquerda após na Pouca Aracaju. 0 control, azul 4234, está na ponte 3. 3534, o cruzamento está correto, chame para puxa de instrumento 4234. Chama lá, obrigado. 4537, estava com a 1285 e ao término 1260. Confirmando, centro 288-260, está 357. Foi o Papa Valente da Fatango, livrou o eixo da 1028, está na base da 17. Ele fazendo seu contato de dados, hein? Livre pouso, cabeceiro 97, o vento 140 graus com 11 nós. 140 com 11, livre pouso 17, olha a foto. E onde seria essa localidade, por gentileza? Radial 238-045 com milha, ciente, já está pronto para a cópia, o Lima Zulu Golf? Ciente, autoridade de Salvador, Grupo Zulu. Nível de voo 040, sai conforme a rota do plano de voo. A subida será da EU, após da EU voa direto, com a primeira curva direita após a decolagem, pista 17. Código transponder 5025 e o controle 120, decimal 8. Lima Zulu Golf só confirmando a localidade é Grupo Zulu, antigo sem a Serra do Altamai. Confirme? Confere? Então aguarde um minutinho, porque no meu plano, no meu sistema, a localidade é Grupo Zulu. Só um minuto. Salvador, Golf 759, pushback, acionamento, 62. 759 autorizado, chama para o táxi. Livre, puxa, chama para o táxi, 759. solo voltando. Só confirmando, reautorizado Salvador para Sierra, Sierra Delta Mike. Lima do Lugo, cotejamento correto, confirme PLB. 05 a bordo, no PAD 5, acionamento, táxi e decolagem, agora com a torre 18895, tem um ótimo voo, Lima do Lugo. Mas eu vou se direcionar e chame quando pronto para cá. Catango, Eco Zulu November, para serviço de informação e alerta, chama Centro Recife, em 1288 e ao termo 1260. Quilos do Lu, um minuto para qualquer. Volo 759 para o táxi, opera na Galeão, 3 horas e 53 PAD 168. Táxi e a parte principal Índia, ponto, espera também torre 1895, ajuste de altímetro no 097, ajuste 1097, tem um ótimo voo no 759. Cliente, parte principal Índia, ponto, espera 1895, voo no 759, obrigado, bom dia. Ajuste no 097, autorizada, final IMS, reporte estabilizado. 2000, tem restrições, tomaremos estabilizado, voo no 095. Lima Quilos do Lula, Sol Salvador voltando. Lula do Lula, só confirmando, a rádio de áudio está ideal 002. Gente, só um minuto. Qual a distância da terminal Lima Quilos? Qual a distância de Salvador, essa localidade, no bebê informe do Fome, Lima Quilos do Lula, por gentileza? Só um minuto para a coordenação, ok? Bem, sou Mike de Leste Romeu, mantém as condições visuais, o agente é uma 017. 017, mantém as visuais 500 GL, escuta permanente, Mike de Leste Romeu. Uno, e o controle em 120, decimal 8. Vento no 40 graus com 10 horas. A linha decola 10, voo no 759. Lima de Luzulu, cotejamento está correto. Acionamento, táxi e decolagem agora com a 1895. Me confirme POB e o Pátio. Preciso da saída coral após decolagem. Pode ficar no próximo, tá? decolou no 649, informação aí. Decolou no 649, prossegue com o posto seguro? Passo para a cópia, agora 649. Autoridade posto seguro, nível de voo 360, a rota para o ISC 50, BDEV e após direta. A subida será da EL, Leda, BDEV, com a primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código transponder 5040 e o controle em 120, decimal 8. 20, livre de voo 360, posto seguro, rota para o 50, BDEV direto. Saída da EL, Leda, BDEV, primeira curva à direita, decolando a 10, transponder 5040, controle Salvador, 120, decimal 8, número 649. 649, repita apenas o código transponder. 5040. Correto, chama para posicionamento no 649. O voo 649 informa que já está pronto para o feedback acionamento, posição 05. Autorizado, chame para o táxi no 649. Autorizado o feedback acionamento, chama para o táxi no 649. Para posicionamento, Passaredo 2223. Passaredo, revolta no 3 autorizado, chama para o táxi. Passarei 2223, autorizado acionamento, chame para início de pushback, passarei. Autorizado, chama para o táxi, passarela. Estabilizou no 092. Voo no 092, complete a final, chama a torre 895. 895, obrigado. nós operando Salvador. Do 2223, autorizado o táxi até através do portão 612, aguardando para seguir o táxi até o pátio 1, até o ponto de espera. Então, portão 612, 2223. 092, bom dia, está em contato visual. Tem livre pouso no zero, vento de 940 graus com 9 nós. Livre pouso no zero, com 0092. Macareiro 2223, táxi reautorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, lá no ponto de espera, chamei torre 1895, ajuste no 0118, fica atento ao pushback do Boeing da Gol, no portão 05. Bati no pátio Índia, está atento com Gol lá, 1895, passarei 1895. Do 4234, previsão para início de pushback em 3 minutos. Aguardando o passarelo do 4234. Tomando 649 para o táxi, 101 na boa, 163 na hora 6 minutos, alternativa com 649 de passagem até da passarela, após seguir o mesmo até o ponto de espera, lá chame torre 1895, pode assistir altímetro no 017 no 649. No 097, segue o passarela, espera torre 1895, no 649. Mantenha o posto de espera, aguarde, 2223. Dois, Dois, dois, três, sem livre decolagem, dá 0, vento 940 graus com 11 nós. Livre decolagem, passarei 2, 2, 3. Salvador, bom dia, 1649. Você espera 0, pronto para decolagem. 1649, bom dia, ali mantenha no 0. Nada, ali mantenha no 0, vou no 649. Corre, igual ao 092. Pode confirmar a frequência, fala. 1, 2, 1, 1. 2, livrou. 1, 2, taxi, da Juliette. Da Juliette. Lima Zulu Golf, da autorizada até a Papá, reporte para ingressão no centro. 2223, decolou aos 45, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Cordial, bom dia, passageiro 2223. Passageiro 2223, bom dia, contato radar, suba sem restrição, nível 180, autorizado, direto elétrico. 180, direto elétrico, 2223, obrigado. 3 horas, Salvador. Direita via Indiana, ponto de espera 2895, ajuste de altímetro 1018, azul 4234, em ótimo. Direita, ponto de espera 2895, 4224, obrigado. O 1649, tem nível de decolagem da 1-0, vento 1-4-0 graus com 10 nós. Autorizado decolagem da 1-0, bom 1649. Decolou 4-7, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0, decimal 8, voo no 649. 4-2-3-4, ponto de cara, pronto? Afirmativo. Ali, mantenha no 0. Ali, mantenha, pode ir. Salvador, bom dia, economia 4-9, passou 1.500 pés, Sael Leda, Bidev. Economia 4-9, contato radar, suba para o nível 360, autorizado, direto Leda. 360, autorizado pro de Leda, agora no 649. O 4234 tem nível de decolagem da 1-0, vento 1-4-0 graus com 10 nós. Aliás, nível de decolagem da 0, 4-2-4. Quatro, dois, três, quatro, decolou os 4-9, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, fechando a 4-2-3-4, obrigado, meu Deus. E azul 4234. Azul 4234, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, autorizado direto Jamo. Pro 350, autorizado direto Jamo, azul 4234. O Golfo tem nível de decolagem da 1-0, planta de 1-4, 0 graus com 10 nós. Azul 4981, bom dia, sua identificação, autorizado chegada a BOMF, desça para 4000 pés, ajuste 1-0-1-8. 0-1-8, desça para 4000 na BOMF. Na Zulu Golf, decolou 5-1 no controle no 208. Acelerando 2223, prossiga. Vamos ter a possibilidade de coordenação por diante do destino, ainda é 260, senhorita. Aguarde a coordenação, acelerando 2223. Muito obrigado. Controle, Roma, Bolinha, Zerulista, Colada, Amazonas, Coral, 048, na Açores, Costa. Atacando Lima, Zulu Golf, contato radar, suba para o nível 4040, autorizado direto Coral. Coral, Coral, Lima, Zulu Golf. Uma 649, estamos em centro Recife, 125, Valterme, 13322. O que é a frequência primária, agora 649? Uma 649, estamos em centro Recife, 125, Valterme, 13322. Solicitou a mensagem, está chegando em está cortada, poderia repetir a frequência, por favor? Uma 649, Recife, 125. 1 e alterne 13325. 1251, 13325. Mano, bem mais uma, olha. Pedro 2223, Recife solicitou que mantenha a saída. Afirmativo, obrigado. voar direto de cima, direita na proa 240. Passando Lima Zulu Golfo, Guardando Lima Azul 4234, estamos na frequência 12685 e ao término 12545. 12685, 12545 para o azul 4234. Bom dia, sua identificação, frisado, chegada a Bonfi, desça para o nível 050. Está autorizado direto do estilo, faça frango, Lima, Zulu Gol. Salvador, passarei do 2223, desvia à esquerda, proa 250 por 20 milhas. Sente, passarei do 2223, livre de desvio. Livre 2223. Batango Lima Zulu Golf controle. Informe a quantas milhas essa localidade fica do de Salvador? 78 milhas. A 237. Batango Lima Zulu Golf. Solicitar 3304, vamos fazer um divórcio direto do Dona, a informação lá pra frente. A 3304, livre desvio, número 3 na aproximação. Isso já deu de velocidade para 240 mais. Batango Lima Zulu Golfo, informe aproximado para pouso. Batango Lima Zulu Golfo. 9508, bom dia. A 9508, bom dia, autorizado direto TAP, desça para o nível 050. Direto 050, descida, 9508, obrigado. Azul 49981, desça para 2000 pés. Autorizada, sinal IMS, reporte estabilizado. Para 2000, reportarei estabilizado, porte 9018. Afirmo no 098. Passaredo 2223, chama Centro Recife, 1288 e Alterne 1260. 288-260, obrigado, passaredo 2223. Patango Lima Zulu Golf para serviço de informação e alerta, 1288 e Alterne 1260. Pode prosseguir a chegada, Oceana 508? A nave 508, autorizado Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 08, autorizada, sinal ILS, reporte estabilizado. Doutora Daniel, reporte estabilizado na final. Afirme para o controle. Prossiga. Gente, o Lima Zulu Golf, o senhor agora está no espaço aéreo Golf, tem frequência livre o Lima Zulu Golf. Só 3304, desço para 3000 pés, ajuste no 08, redução de velocidade 2009. 3000 no 08, 3000. Estabilizou no ILS, azul 4981. Azul 4981, complete o sinal e chame a torre, 1895. 1895, bom dia. Corre em Salvador, bom dia, azul 4981, final de 7 milhas, visual. Azul Salvador 4981, não está autorizado o pouso na 10, vento 130 graus, 08 no ar. Vem de pouso, azul 4981.